gostoso e é pra valer. Quem for o mais animado e o mais agitado é que eu vou escolher. Chega pra mim bem pertinho, diz quantos aninhos que você tem. Vamos brincar, corre, corre, me faz um carinho que faz tanto bem. Dá uma pitoca no meu nariz, que você vai me fazer feliz. E na careca também, cheira o cangote, meu bem. Dá uma pitoca no meu nariz. E na careca também, cheira o cangote, meu bem. Dá uma pitoca no meu nariz. Agora, todo mundo! Gostoso e é pra valer. Quem for o mais animado e o mais agitado é o que eu vou escolher. Chega pra mim bem pertinho, diz quantos aninhos que você tem. Vamos brincar, corre, corre, me faz um carinho que faz tanto bem. Dá uma pitoca no meu nariz, ui, ui. E você vai me fazer feliz. E na careca também, cheira o cangote, meu bem. Dá uma pitoca no meu nariz. E na careca também, cheiro que eu gosto, meu bem. Que delícia! Dá uma pitoca no meu nariz. Agora, todo mundo! Da, da, da, da, da, desse dá. Da, da, da, da, da, desse dá. Da, da, da, da, da, desse dá. Cante pra gente de novo pra recomeçar. Ah!